Oh, Senhor, que sou eu, um homem cheio de dias, como a flor que se vai na sombra que se esconde. Teus olhos sobre mim me fazes entrar em juízo, mas em ti eu encontro paz, mesmo em meio ao conflito. Oh Senhor, em ti confio, mesmo quando a vida é dor. Renova minha alma e traz-me teu amor, como a árvore que brota em meio à secura. Em ti eu espero, minha esperança é pura. Teus limites, Senhor, estão sobre os meus meses. E quando a terra clama, eu sei que tu me ouves. Se a vida me ensina que tudo é passageiro, em cada passo, Senhor, eu sigo o teu caminho verdadeiro. Oh Senhor, em ti confio, mesmo quando a vida é dor. Renova minha alma e traz-me teu amor, como a árvore que brota em meio à secura. Em ti eu espero, minha esperança é pura. Quando a montanha cai e o rio se esgota, tu és minha rocha, a tua voz me conforta. Na sepultura eu espero, teu rosto eu quero ver. Chama-me, Senhor, e eu vou responder. Oh Senhor, em ti confio, mesmo quando a vida é dor. Renova minha alma e traz-me teu amor, como a árvore que brota em meio à secura. Em ti eu espero, minha esperança é pura. Oh Senhor, que sou eu, teus braços me acolhem, em ti eu encontro vida e a paz que me redime.